voa mais alto que voa um avião. Falar pra todo mundo como eu gosto de viver assim. Dizer que não é mole não. Fazer da vida sem querer um mar de sonhos bons. Na vida custa caro não levar em conta o coração. Deixa passar essa sede de mudar e se prender assim. E o tempo corre sem perdão. E o amor é o melhor motivo de lutar então. Se a tristeza esteve aqui, mas não disse nada não. Foi-se embora sem razão. Eu fechei meu coração. Disse aqui não entra não. Se a tristeza esteve aqui, mas não disse nada não. Fosse embora sem razão, eu fechei meu coração. Disse aqui não entra não. Eu quis voar mais alto que voa um avião. Falar pra todo mundo como eu gosto de viver assim. Dizer que não é mole não. Fazer da vida sem querer um mar de sonhos bons. Na vida custa caro não levar em conta o coração. Deixa passar essa sede de mudar e se prender assim. E o tempo corre sem perdão. E o amor é o melhor motivo de lutar então. Se a tristeza esteve aqui, mas não disse nada não. Foi-se embora sem razão, eu fechei meu coração, disse aqui não entra não. Se a tristeza esteve aqui, mas não disse nada não. Foi-se embora sem razão, eu fechei meu coração, disse aqui não entra.